Seção 14 de Orfeu número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. Seção 14. O Elogio dos Repuxos, de Ronald de Carvalho. Dor dos repuxos ao sol pôr, agonizando em plumas e marfins, em rosas de ouro e luz. Canto da água que desce em poeira, leve e brando, canto da água que sobe e onde o jardim transluz. Dormem sinos na bruma, a cinza tem afagos. Sombras de antigas naus, velas altas a arfar, passam em turbilhões pelo fundo dos lagos. A aventura, a conquista, a ânsia eterna do mar. Repuxos a morrer sobre si mesmos, lentos, curvos leques a abrir e a fechar num adejo, mão vencida que vem de vãos incitamentos, mão nervosa que vai mais cheia de desejo. Volúpia de fugir, ser longe e ser distância, e tornar logo ao cais e de novo partir. Volúpia, desejar e não possuir, ser ânsia, repuxos a descer, repuxos a subir. Não fixar emoções, volúpia de esquecê-las, andar dentro de si, perdido na memória. Caçadores ideais de mundos e de estrelas, repuxos ao sol pôr, cheios de mágoa e glória. Dor dos repuxos ao crepúsculo, cantando, desespero, alegria, o lábio, a mão e um beijo. Dor dos repuxos, dor sangrando, dor sonhando, ir tocar a ilusão e morrer em desejo. Fim da sessão 14. Gravado por Raquel Moraes, Belo Horizonte, Brasil.